Ensino fora da caixa. Você já sacou como a escola atual tá a passo de tartaruga, enquanto o mundo corre em 5G? Não dá para aceitar mais aquele rolê engessado, quadro e giz, aluno só decorando e despejando resposta. É hora de detonar a mesmice e botar inovação educacional na veia. Tá rolando uma nova quebrada no ensino, tech, metodologias ativas, professor virando mentor e a molecada comandando o corre. Ninguém quer mais só encher a cabeça de teoria, uma parada é aprender na prática, meter a mão na massa, testar ideias e desenvolver visão crítica do mundão. O game global já mostra, quem não colar na inteligência artificial, realidade aumentada, gamificação e ensino híbrido vai ficar zerado no placar. Países como Estônia, Finlândia e Singapura já estão nessa desde o primário. O Brasil tem tudo para entrar nessa jogada, mas precisa sair do blá blá blá e partir para ação. Aqui na quebrada também rola inovação, e a favela pensa, cria e inova. Professor dando aula. A educação precisa se moldar ao DNA da galera. Essa molecada nasceu plugada, tudo conectado, não engole currículo ultrapassado. Eles querem voz ativa, criar, experimentar, quebrar e remontar. Não é decorar o nome de reis antigos, é entender o rolê do mundo e como eles podem girar junto. O currículo tem que ser fluido, cabuloso e atualizado. Tem que incluir projetos de vida, cidadania digital, robótica de quebrada, empreendedorismo criativo, ética prática e inteligência emocional no dia a dia. Cada conteúdo precisa dialogar com a vivência real, na rua, em casa ou na tela do celular. É disso que a favela precisa, ensino com alma, com base e com propósito. Tem professor que ainda trava para usar tech, mas isso é falta de rolê e formação continuada. Se o governo quer resultado, precisa dar munição, conexão estável, equipamento que funcione e plano pedagógico que não seja só papel bonito de campanha. Interação aluno com o professor. Quando a gente fortalece o professor com formação de responsa e respeito, ensino decola. A molecada se engaja, responde e transforma nota, comportamento e futuro. Um educador valorizado vira referência e líder na quebrada. Tendências globais mostram que investir em tech educacional traz retorno real nos resultados. Mas tech sozinho não resolve. Precisa de método e intencionalidade. Não adianta dar tablet e esperar milagre. Tem que ter projeto claro, avaliação contínua e ajustes no caminho. Isso é possível, sim. Mas exige um pacto sério entre sociedade, governo e comunidade escolar. Sem enrolação. A escola tem que ser ponte para a liberdade de pensamento e escolha, não depósito de gente pobre. Conteúdo com raízes, mas visão de futuro. Recapitulando, inovação educacional não é trend passageira. É urgência, especialmente na periferia, onde o sistema sempre falhou em incluir. Tecnologia, método, valorização docente e currículo atualizado são os quatro pilares desse novo modelo. E tudo isso precisa ter pé no chão e olho no futuro. Cada passo, da robótica à formação de profs, é um tijolo na construção de um ensino real, com equidade e resultados. A transformação não é só possível, é inevitável. E o tempo de agir é agora. Quem deixar para depois, vai se comunicar com fantasmas. Educação é resistência. É planejamento com sangue nos olhos. É o grito silencioso de quem quer mudar o jogo com conhecimento. A gente não quer esmola, quer estrutura. Não quer promessa, quer entrega. E não quer silêncio, quer voz, voz ativa de quem ensina e de quem aprende. Biografia do artigo. Este manifesto pulsa na vivência das ruas e na visão de um educador que não se rende ao ensino tradicional. É munição para quem quer transformar a escola de base, com respeito, visão e coragem. O objetivo é provocar, mobilizar e empoderar, porque educação é poder, meu chapa.